Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Recaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Oratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã: Jisrael, Esmã, Idbas, e era o nome de sua irmã Azel-Leupone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ussã. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Efer, e a Temene, e a Astari. Estes são os filhos de Naara. Os filhos de Elá: Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anubi e a Zobelba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Paseia e a Teina, pai de Ir-Nahas. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz: Otniel, Seraías, o filho de Otniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá, Enaã, e o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealeléu, Zif, Zifa, Tiria e Azarcel, e os filhos de Ezra, Jeter, Merede, Éfer e Jalom. E teve mais a Miriam e Samai, Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Merede tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, ou Carmita, Estemoa, ou Maacatita. E os filhos de Simeão: Amon, Rina, Bene, Anã e Tilon. E os filhos de Ize: Zoete e Benezoete. Os filhos de Selá, filho de Judá: Er, pai de Leca e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia, como também Joquim e os homens de Coseba, e Joás e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas. E Jazubileem, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram